sem dor no coração. É difícil, né, tio? Mundo louco. Só queria ver minha véia feliz tomando água de coco. Mas vejo os parceiros levados pela cocaína. Rotina, matina, adrenalina domina. Que mina linda, chamou minha atenção. Amor, pera lá, muita calma, ladrão. Como eu queria melhoras pra minha família. Poder ver todo mundo reunido um dia. Só alegria, quem me dera. Se Deus quiser vou viver pra ver essa era. Só os fera mandando um rap do bom no som. Sabotagem, murra, menina Lebron. Que bom seria em um mundo de guerra. Como eu queria sem apanhar, dizer pros vermes me erra. O que move o pobre é em Deus ter fé. Ele é o rei que guia o sofredor, seu Zé. Tem otários roubando na porta do banco. Um sofredor que recebeu mó merreca pra dar mó trampo. Um cara que não tem dinheiro pra dar de comer aos filhos. Lágrimas que lavam a alma e os cílios. É triste, né? Mas é a realidade. A toxina pior no ar é a maldade. Como eu queria tá sempre cantando pro Maicão. Saudades mil no violão. Tanta coisa queria, parceiro, e como eu queria. Nem sei te dizer até onde eu iria. Como eu queria, negou. Tanto eu queria, negou. Vamos lutar, negou. Pra conquistar, negou. Como eu queria, negou. Tanto eu queria, negou. Vamos lutar, negou. Pra conquistar, negou. Quero o melhor pra mim e quero o melhor pro meu povo. Pensando na minha família e no rap me movo. Tem algo nas paredes, deixa pra lá, fica quieto. Forma de expressão, arte, amor, protesto. Esquece o cativeiro, guerreiro, vai à luta. Termina seus estudos, um diploma é a conduta. Eu sei que é difícil, o preconceito existe. Mas Deus tá do lado daquele que persiste. Os moleques só quer ver a coroa feliz. Ter uma mina firmeza, uma Honda Bis. Corte moicano, com o nome da mãe no braço. Treinado na quebrada pra ser H.aço. Como eu queria, com meus trutas, tá sempre sorrindo. Um montão de aliado chegando e saindo. Mas como posso almejar tanta beleza? Se os mega em nome dos burguês trazem tristeza. Nos pinheirinho, nos moinho, em várias favelas. Já dizia Eduardo, isso aqui é uma guerra onde só se ferra. Os menos afortunados, de camisa rasgada, chinelo, cabelo raspado, é mó treta. Mas acredite sempre mais na mesma paz que Gandhi acreditava, rapaz. E eu ainda acredito naquele de que é um boy Hill. Favelado, dono de mansão, ouvindo Cypress Hill.